Não foi por falta de empenho da Câmara Municipal que Praia de Avô tem pela primeira vez a bandeira azul. Há um conjunto de itens que precisam ser cumpridos. E aqueles que dependiam da Câmara Municipal foram todos cumpridos sempre, já uma data de anos. O que aconteceu é que havia um problema nas análises em relação à água. E isso não dependia da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia. Por isso foi isso que nós tentámos melhorar até conseguirmos. E o nosso objetivo é qualificar estas praias para terem qualidade. E qualificar como? Qualificar é criar condições para que as pessoas venham cá e se sintam bem e que descubram estas nossas localidades e é possível fazermos férias com qualidade, com preços mais baixos aqui. A Câmara Municipal, mais uma vez, investiu aqui um conjunto de verbas em colaboração, num trabalho conjunto com a Junta de Freguesia. Fizemos aqui um conjunto de trabalhos que não estavam previstos, mas fomos obrigados a fazê-los porque temos aqui um problema. O problema das alterações climáticas nota-se muito aqui na Praia de Avô, que não se notavam antigamente, que é quando chove na serra, de forma, vem por aí as correntes e arrastam tudo. Ainda precisamos de encontrar uma solução mais definitiva e mais duradoura, mas isso são coisas que não se pode fazer tudo de uma vez. E esperemos que daqui a 5 anos eu não esteja cá, mas que o próximo Presidente esteja a dizer que valeu a pena e que tenhamos aqui uma bandeira de ouro. Isso é que é importante.